janeiro, de porte franzino, no hotel Granfino, sozinho entrou. Batendo a poeira do chapéu surrado, com modo educado ao gerente falou: por favor, eu quero um quarto ajeitado e bem sossegado, com muito espaço. Amanhã bem cedo a gente proseia, a viagem foi feia, estou um bagaço. O gerente disse com jeito selvagem: só dou hospedagem pra gente decente. Saia vazado e pegue seu trilho, jamais andarilho será meu cliente. Talvez o albergue noturno aceite, ou então se ajeite em alguma cocheira, porque meu hotel não aceita bagulho, por ser o orgulho da classe hoteleira. Para boiadeiro isso não foi derrota, do cano da bota tirou um papel, dizendo ao gerente: é meu comprovante que não sou andante, sou dono do hotel. Comprei com o prédio do seu ex-patrão, mas minha paixão é lhe dar na invernada, e todo o dinheiro desse investimento é só o pagamento de uma boiada. Na hora o gerente assumiu sua culpa, e eu peço desculpa por tudo que fiz. E se o boiadeiro está dispensado, é mal educado e não sabe o que diz. Se quiser emprego e aguentar o malho, eu tenho trabalho fora desta área, no lugar do burro que puxa a moeda, na grande fazenda do rei da pecuária.